Seguindo esse caminho de mar, música, sentimento, sons de dentro, e esses sons de instrumentos tão maravilhosos, existe uma música de um compositor fabuloso, eu gosto muito, nós teremos um programa, vários programas especiais com Ivan Lins, é esse o compositor. Ivan Lins compôs uma das músicas que eu acho que é uma das mais bonitas que eu já ouvi, e tem um arranjo belíssimo, quero que vocês prestem atenção, fala só do mar, e o nome dela é Depois dos Temporais. A letra é linda, as imagens que ele busca, preste atenção na letra e associem a melodia e esse arranjo fantástico, não sei de quem é o arranjo, se é dele ou de outros parceiros em conjunto com ele, eu só sei que esse arranjo é maravilhoso, merecia um prêmio. Eu vou tocar essa música e espero que vocês gostem como eu gosto dela, tá? E eu só queria dizer que essa música nem não estava programada, mas o sentimento da música anterior me fez lembrar dela. Eu interrompi aqui um minuto, consegui acionar as coisas para ter ela em mãos enquanto aquela música anterior tocava. Porque assim é que o sentimento se faz. O sentimento se faz no momento. Por isso que, às vezes, existem alguns deslizes. Esses deslizes no nosso programa são naturais, porque ele é feito não de improviso, porque de improviso da ideia de algo não trabalhado. Pelo contrário, o programa foi muito pensado, muito sentido, mas ele é feito no momento porque ele segue o que vem de dentro, a inspiração, a nossa inteligência intuitiva, criativa, e ela é que diz, ela é que fala, olha, não é para ser do jeito que você havia pensado, mas sim do jeito que você está sentindo agora. E o sentimento, espero que empate com o sentimento de vocês, o sentimento agora, para mim, me diz o que eu tenho que ter esta música agora. e assim foram sempre em frente, fazendo amor pelos sete mares, inchando a água de alga e peixe, seguindo os ventos, as marés e as correntes, e o caminho dos golfinhos, a trilha das baleias. E não havia arrecifes, nem bancos de areia, nem temores, nem mais dores, não havia cansaço. Só havia azul espaço. Coisa linda, o azul, só havia azul, o azul no espaço. E eu trago agora para vocês mais música que fala do mar. E como nós começamos falando do mar, o mar, origem, o mar com uma voz portuguesa, Dulce Pontes, depois passamos através do mar para o Ipostino, que é o carteiro, carteiro poeta. E isso já foi na Itália. Neruda estava na Itália. E de repente tem uma música que fala do mar, que reúne a lindíssima voz de Andrea Bocelli, italiana, com a voz de Dulce Pontes, que nós já tivemos na abertura. E eu vou colocar essa música, porque além de falar do mar, une o mar, o Mediterrâneo, da onde viemos, as nossas origens, a minha origem, a origem do Brasil, Portugal e tantas outras origens, porque nós tivemos a música brasileira com Dorival Caymmi, que tem as origens que também vêm da África. E tudo isso, essa mistura, essa diversidade, essa riqueza, é exatamente uma questão de beleza e de sensibilidade, não é? E é isso que nós temos como tema aqui no nosso programa. Por isso eu já estou soltando aqui a música para vocês, porque ela é muito bonita. Mas eu acho que essa música vocês conhecem, porque as músicas do Bocelli, logo no início, quando ele fez muito sucesso, essa música foi muito tocada. Mas vale a pena relembrar. Ficarmos sós e nesse abraço forte sentir o mar na nossa voz, chorar como quem sonha sempre navegar nas velas rubras deste amor. Ao longe abaixo, a barca louca perde o norte. E o nosso tempo chegou ao fim. Nosso primeiro programa, tanta coisa programada, mas quando a gente entra no mar, é assim, nós nos perdemos na sua imensidão. Mas uma coisa antes de partir, antes de dizer até amanhã, porque amanhã às 8 da noite, logo após a Hora do Brasil, na Melodia FM 102.3, Educativa de Varginha, nós, com questão de sensibilidade, estaremos aqui, e vocês conosco. Mas eu não poderia terminar o programa sem evocar isto. Vejam bem, nós em Minas, como é que ficamos sem o mar? E aí vem Rubem Alves e nos dá a resposta. Minas não tem mar. Minas tem montanhas, matas e tem céu. Minas não tem mar. Lá, quem quiser navegar tem de aprender que o mar de Minas é em outro lugar. O mar de Minas não é no mar. O mar de Minas é no céu, para o mundo olhar para cima e navegar sem nunca ter um porto onde chegar. O sentimento resistirá aos tempos.